Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do nosso livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura autorizada pela BV Books. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 1, A Busca. E o nosso tópico de hoje é Tornando-se parte da grandiosa história de Deus. Ao iniciar a jornada de sua busca por Deus, é importante que saiba que estará envolvendo-se em algo maior do que você. Em vez de adentrar uma história de sua própria imaginação, você tem a oportunidade de se tornar parte da grandiosa história de Deus. Iremos falar mais detalhadamente sobre ela na terceira sinalização. Por enquanto, até temos a chance de falarmos melhor sobre a Bíblia, queremos comentar rapidamente a respeito deste livro incrível e por que esta história deverá ser importante para você em sua busca por Deus. Em Why the Bible Matters, o autor Mike Henry explica o tipo de história que a Bíblia oferece. A Bíblia oferece a história mais verdadeira de todo o mundo. Tudo a respeito da vida, história, experiências, cultura e civilização é abrangido em suas páginas. Ver a Bíblia como uma história mais verdadeira não é dizer que a sua história nos ajuda a funcionar melhor ou que ela nos foi passada meramente como herança cultural. As Escrituras devem ser levadas a sério, pois elas nos afirmam a verdadeira história sobre a criação do universo, do início até a sua recriação. Nem sequer um momento é deixado de fora de suas páginas. O conteúdo da Bíblia reside no cerne da realidade. Essa é a maneira como o mundo realmente é. Se não lemos a Bíblia desta forma, mais uma vez disso, tentamos encaixar as nossas histórias em seus temas e não ao contrário. Perdemos a plena realidade de Deus e de suas obras em nosso mundo, escreveu Harry. O nosso mundo se reduz também a história da Bíblia e a história do alargamento, e não da redução. As Escrituras chamam-nos para um mundo muito maior, e assim, fazendo, elas sinalizam para além do alcance de nossas experiências e vontades. A jornada do herói. Ao tornar-se parte da grandiosa história de Deus, você estará embarcando no que é conhecido nas histórias clássicas como a jornada do herói. É um modelo que remonta à Odisseia e continua nas histórias contemporâneas, quer contado em um livro ou retratado em um filme. Podemos plugar cada enredo ou script neste modelo, notoriamente articulado por Joseph Campbell. Há diversas variações da jornada do herói. Vamos utilizar três passos para descrever a busca por Deus, onde você é o herói. Em seu modelo da jornada do herói, o herói, você, irá partir em resposta a um chamado para a aventura. Passar por um início que inclui a estrada das provações. Retornar para casa com a liberdade de viver. Agora vamos separar esses três passos um a um. Chamado para a aventura. O chamado para a aventura é um ponto no qual o herói percebe que tudo irá mudar. Isso aconteceu com Ulisses, Frodo Bolseiro, Luke Skywalker e as crianças de Nárnia. Os heróis podem relutar no início, mas uma vez que se comprometem com a busca, um guia ou um ajudante mágico aparece. Cada um dos personagens dessas histórias comentadas aqui tiveram ajuda sobrenatural em sua busca. Embora perceba ou não, ao embarcar em sua busca por Deus, você terá um guia sobrenatural que estará pronto a ajudá-lo. Mas, neste caso, o guia será bem real e não um personagem de algum livro ou filme. Quando você se comprometer com a sua busca por Deus, ele será o guia que revelará a verdade a você através da sabedoria dos outros. Provérbios 15, 22. De informações confiáveis, 2 Timóteo 3, 16 a 17. E o mais importante, através da obra interior do Espírito Santo em sua vida. João 14, 26. A estrada de provações. Os heróis encontram testes e provas no curso de suas buscas, e isso não será diferente para você quando partir em busca de respostas para as perguntas estabelecidas anteriormente. Os testes e as provas são diferentes para cada pessoa. Alguns poderão ter de lidar com dúvidas, enquanto outros poderão sofrer de contratempos físicos ou emocionais. Você poderá ter que suportar dificuldades financeiras ou problemas no relacionamento. Tudo isso faz parte do curso natural da vida, mas ao iniciar a sua busca por Deus, você poderá pensar que sofre mais do que merece. Não se sinta desencorajado. Na verdade, você poderá se sentir verdadeiramente encorajado com os resultados que surgirão das suas experiências. A Bíblia nos diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Tiago 1, 2 a 3. Então aguente firme. As provas que encontrar ao longo de sua busca por Deus somente irão fortalecer a sua fé. Liberdade de viver. Suportar as dúvidas e as provas que irão surgir no seu caminho, no curso da sua busca por Deus, irão finalmente levá-lo à liberdade do medo da morte, que por sua vez proporcionará a liberdade de viver agora e eternamente. Essa é uma parte clássica da jornada de qualquer herói e qualquer busca lendária, mas para você é a realidade. Deus está convidando você para ter uma vida livre de medos. Não importa qual seja a circunstância que terá de enfrentar e não importa o que tem feito. Não porque é grandioso ou merecedor, mas porque Deus é grandioso e merecedor e o ama profundamente. Como diz a Bíblia, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2:9. Essa é a história de Deus e, sem surpresas, é a história da Bíblia, que é a palavra de Deus, escrita para mostrar-lhe o quanto Deus o ama e o quanto Ele quer ter um relacionamento com você. Muito simples, escreveu Mike Yerry. O enredo geral é algo assim: Deus criou o mundo e tudo o que há nele. As suas criaturas relembram-se, permitindo assim que o pecado e a morte destruíssem. As criaturas rebelaram-se, permitindo assim que o pecado e a morte destruíssem tudo o que Ele criou. Deus está resgatando e restaurando a criação e irá renovar isso por completo em algum momento futuro. A história de Deus é a história da criação, queda e redenção, com o plano de resgate centrado em Jesus Cristo. As crianças de Nárnia podem ter Aslan, mas nós temos Jesus como nosso Salvador, como C.S. Lewis escreveu. A história de Cristo é simplesmente um verdadeiro mito, trabalhando em nós da mesma forma que nos outros, mas com uma diferença extraordinária do que realmente aconteceu. O que irá mantê-lo em busca por Deus? Como já dissemos anteriormente, você está de parabéns por fazer um esforço deliberado para ir em busca de Deus. Muitas pessoas sequer cruzam esse limiar de complacência para a ação. Elas jamais embarcam na jornada do herói. Contentam-se em permanecer em suas pequenas histórias, em vez de entrar na grandiosa história de Deus. Elas escolhem seguir o seu próprio caminho, em vez de buscar o caminho de Deus. Por isso acontece. Por que tantas pessoas fazem a escolha deliberada de seguirem seus próprios caminhos? Deixe-me sugerir 3 razões. Primeiramente, algumas pessoas pensam que os questionamentos religiosos se tratam apenas de fé, entendida como uma crença cega em algo sem evidência. Algumas figuras religiosas podem desejar uma lealdade cega, mas não Jesus. Cristo operou milagres publicamente para que as pessoas tivessem certeza de que Ele era o Filho de Deus e, como resultado disso, confiassem nele. E como veremos ao longo de Em Busca de Deus, as evidências desses milagres ainda podem ser investidas nos dias de hoje. O apóstolo João disse bem: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30-31. Em segundo lugar, algumas pessoas pensam que a verdade não pode ser descoberta. Dedicaremos o próximo capítulo para a questão da verdade, mas apenas com uma pequena introdução. Pense sobre isso. Qualquer um que disser, você não pode conhecer a verdade, está na verdade afirmando saber algo a respeito do mundo, ou seja, que a verdade não pode ser descoberta. Mas isso é totalmente contraditório. Como alguém poderia saber que não pode conhecer a verdade? Para aqueles que afirmam que a verdade não pode ser conhecida, gostaríamos de perguntá-los se fizeram uma busca deliberada pela verdade. Por acaso, eles já consideraram as evidências científicas, filosóficas, históricas e experimentais sobre Jesus, que afirmou ser a verdade? Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7-8. Finalmente, todos nós estamos muito ocupados nos dias de hoje. Apesar de todos os nossos dispositivos de economia de tempo, nossas vidas são caracterizadas por três palavras: ocupado, ocupado, ocupado. Temos o trabalho, a escola, lugares para ir e pessoas para encontrar. No entanto, não é surpreendente que Jesus, sem sombra de dúvida, o maior herói que já viveu na Terra, sempre encontrava tempo para o que era importante, até mesmo em meio às suas diversas responsabilidades. Ele encontrou tempo para orar, para ficar sozinho, para ensinar a compartilhar uma refeição com outras pessoas. Enquanto tempo, encontramos tempo para o que é mais importante para nós, questões a respeito de Deus, são demasiadamente importantes para não entender, para não entreter. Para Blaise Pascal, influente cientista e filósofo, os caminhos pelos quais nós constantemente nos desviamos para nos manter ocupados são um testemunho de nossa condição pecadora. Se estivéssemos verdadeiramente satisfeitos com nós mesmos, não precisaríamos de distração. Mas não estamos satisfeitos. Então, escapamos da realidade através do desvio, ocupações. Talvez essa inquietação no coração humano seja um sinal apontado à satisfação que é encontrada em algo que está além deste testemunho. Agostinho de Hipona notoriamente disse a Deus no início de seu livro, Confissões: Senhor, fizeste-nos para vós e nosso coração está inquieto, enquanto nos repousar em vós. Há um desejo pelo transcendente, para algo maior do que nós, nos corações humanos. Salomão, a pessoa mais sábia que já existiu, disse que Deus colocou em nossos corações um anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Você anseia pela paz, pela beleza, pela justiça e por um mundo onde tudo é perfeito? Esse desejo não é um acidente. O que é? O Deus que é, o Deus que criou você, que o ama e o conhece, colocou esse desejo em seu coração. Se Jesus está certo, esse desejo só poderá ser preenchido em um relacionamento com Ele. Em Mateus 6,33, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A sua busca por Deus não se trata apenas de encontrar a verdade e as respostas para as perguntas mais importantes da vida e continuar seguindo. Trata-se de conhecer o Criador do Universo, descobrir os seus planos para a sua vida e em seguida iniciar um relacionamento com Ele. O que poderia ser mais emocionante e significativo do que isso? Antes de concluirmos o primeiro capítulo e passamos para a verdade sobre a verdade, precisamos dar um aviso sobre sua busca por Deus. Se você está completamente comprometido com a sua busca, saiba que não será um passeio no parque, porque embarcar em uma busca por Deus será inquestionavelmente a jornada mais importante de sua vida. E por isso, por essa jornada, não será nada fácil. Na verdade, ela poderá ficar até um pouco perigosa. Mas se você vive na América do Norte ou Europa, o tipo de perigo de que estamos falando provavelmente não será físico. No entanto, é preciso saber que em muitas partes do mundo, principalmente em certas regiões da África, Ásia e do Oriente Médio, buscar Deus literalmente nos coloca em perigo mortal. Em particular, converter-se do islamismo para o cristianismo em alguns países pode levá-lo à sentença de morte, ou no mínimo ser expulso de sua família. Mas as pessoas voluntariamente optam por entregar as suas vidas a Jesus Cristo mesmo assim, apesar do perigo, porque quando elas descobrem a verdade a respeito de Deus, da Bíblia e de Jesus, elas pagam o preço, incluindo suas próprias vidas, para segui-lo. Mesmo que você nunca tenha de enfrentar esse tipo de perseguição, a sua busca por Deus ainda apresentará desafios. Você poderá desorientar a sua família, que acha que você está muito bem do jeito que você está. Você poderá divertir os seus amigos, que poderão percebê-lo mais bondoso ou até mesmo mais esperto do que eles. As pessoas poderão chamá-lo de puritano, porque você valoriza mais a integridade do que o prazer. Outros poderão vê-lo como um maluco ou intelectualmente inferior, porque se atreve a afirmar que Deus criou o universo ou que Jesus operou milagres. Você está disposto a suportar esse tipo de alienação, zombaria ou até mesmo ódio? Jesus advertiu seus seguidores de que seriam odiados por sua causa, Mateus 10:22. Mas aqueles que buscam a verdade a respeito de Deus, como a encontram em Jesus, não deveriam se surpreender. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15:18. Em nosso mundo seguro e confortável, onde poucos já vivenciaram algum tipo de perseguição, queremos um relacionamento com Deus que seja seguro e confortável. Mas nunca é como deveria ser. Tudo o que precisamos fazer é pesquisar na Bíblia, ou olhar ao redor do mundo e descobrir que ser um seguidor de Cristo, sério, comprometido, pode ser tudo menos seguro. No livro de C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro da série das Aventuras de Nárnia, Lúcia pergunta ao Sr. Castor sobre Aslan, o rei e senhor de toda a floresta. Lúcia questiona se Aslan é um homem, e quando descobre que ele é um grande leão, Lúcia preocupa-se em encontrá-lo. Ela pergunta ao senhor Castor se é seguro falar com Aslan. Seguro? Diz o senhor Castor, quem falou em segurança. É claro que é seguro, mas ele é bom. É claro que não é seguro, mas ele é bom. Em sua busca por Deus, há algo muito importante que precisa ter em mente. A sua jornada não será segura, porque Deus não é seguro. Mas será increditavelmente boa, satisfatória e verdadeira, porque Deus é bom, satisfatório e verdadeiro. Mais do que pizza. Pesquisas recentes sobre tendências entre as pessoas que vão à igreja, principalmente entre os jovens, dizem que muitos estão abandonando a igreja porque estão procurando por algo mais significativo, mais desafiador e mais verdadeiro do que aquilo que as igrejas oferecem. Há uma década, muitas igrejas atraíram multidões de jovens com diversão e pizza. Isso não acontece mais. Jovens adultos querem mais do que pizza e jogos. Eles querem a verdade. Comentando sobre essa tendência, o líder de jovens, John Nelson, escreveu: o Evangelho, a realidade objetiva de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia e que é recebido somente pela fé, é o que os estudantes realmente almejam. A coisa mais surpreendente e constantemente mais tocante sobre transmitir continuamente o Evangelho aos jovens é a resposta que recebemos em troca. A resposta não é: puxa, John, você é legal, ou essa música é demais. Na verdade, a resposta é muito mais bíblica: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Os jovens almejam o que é real, verdadeiro e transformador em suas vidas, e não o evangelho diluído de Jesus Cristo. Ai de nós se dermos a eles algo inferior a isso. E quanto a você, quer algo mais do que pizza? Está pronto para seguir em uma jornada de suprema descoberta? Você prefere seguir sozinho ou está pronto para o desafio de uma série de busca por Deus? Se você já chegou a este ponto do livro, achamos que está pronto. A última coisa que resta fazer é arrumar a mala para a sua viagem. Eis algumas coisas que sugerimos que traga. Uma mente aberta. É muito fácil depender de ideias pré-concebidas quando se trata de Deus. Sem dúvida, durante a sua vida, você aprendeu algumas verdades a respeito de Deus, mas provavelmente junto com a verdade você ouviu alguns erros também. A melhor ferramenta que possui para separar a verdade do erro é a sua mente, capaz de entender a vontade de Deus. Efésios 5:17. Amar a Deus. Marcos 12:30. E louvar a Deus. 1 Coríntios 14:15. E além disso, a sua mente é capaz de renovar-se. Romanos 12:2. Por isso, mantenha a sua mente aberta. Isso será muito útil em sua busca por Deus. Um coração sincero. Tanto na Bíblia quanto em toda boa literatura, o coração é visto como o centro do controle humano para as emoções e os mais profundos desejos. Os seus desejos mais fortes e profundos vêm do seu coração. É por isso que Salomão diz a seu filho: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Provérbios 4:23. O seu coração será a sua chave para a sua busca por Deus. Uma alma disposta. A alma e coração sempre caminham juntos, na música e na literatura, mas há uma distinção entre os dois. A alma, às vezes referida como o espírito, é a essência eterna de uma pessoa, a parte que nunca morre. Jesus disse a seus discípulos que não temessem aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. Por ser eterna, muitas vezes é dito que a alma é a verdadeira essência de alguém. A alma também pode ser perdida no sentido espiritual. Jesus falou sobre perder a alma eterna em troca do que este mundo temporal tem a oferecer. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16:26. Ao seguir em sua busca por Deus, não troque nada pela sua alma. Ela é a sua essência. Seguindo em frente. Não é por acaso que Jesus disse aos seus seguidores que o maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e pensamento. Mateus 22:37. Ao seguir em frente para explorar a verdade sobre a verdade, dedique cada parte de você, sua mente, seu coração e sua alma em busca de Deus. É o máximo que você pode dar. E é tudo o que Deus pede. Deixo vocês então com a meditação deste capítulo. Voltaremos amanhã, começando o segundo capítulo. Beijo, beijo. E até amanhã, se o Senhor permitir.